Agora tá com áudio. Hoje, terça-feira, 5 de setembro de 2017, 7h17. Deixa eu entrando aqui. Papá. Galera que tá vendo gravado, desculpa aí esse comecinho meio escroto. Eu podia até cortar esses comecinhos escrotos, hein? Na hora que ficasse gravado, podia cortar, rapaz. Só entrar, editar o vídeo e cortar. Tirar toda essa introduçãozinha assim. Que normalmente eu enrolo também pra esperar o povo chegar e tal, entendeu? Sim, já tem som. Ah, deixa eu dar um bom dia pra galera aqui, vai. Também é foda começar já falando com a porra sem dar um bom dia. Bom dia. Dia, galera. Galera. Me explica no ar. Tema da live. Travou ou não? Sem áudio, sem som, agora sim, massa, papai. Ontem eu dei pra ver, tava ouvindo agora. Sua preocupação que essa de gravada é pertinente, é. É foda, a experiência gravada tem que melhorar muito ainda. Eu acho que dá pra dar até o editado no próprio YouTube, sabe? George Rush Model, não sei o que é isso não, papai. Mas é um nome bonito, deve ser bom. É. George Rush Model, avaliar os cursos. Legal. E dando like, meu povo. Boa ideia, Ramon. Galera, dando like aí. Nem começou, né? Escruto nada, é Gun Style. Ó, vamos lá. Vou começar então. Não vou enrolar muito, não. Galera que tá vendo gravado aí. Apesar que dá pra cortar esse trechinho aí. Pouca gente ainda, 40 pessoas. Será que eu podia ter uma meta de começar quando tivesse 6 pessoas? O YouTube vai tirar o editor? O quê? O YouTube vai tirar o editor? Não acredito. O editor é maravilhoso. Que história é essa? Cleiton. Bom dia. Não? Quantas pessoas para começar, para a gente começar? Um quórum mínimo, será? 42 agora. Salve, mágico Charles Fortaleza. Bom dia, papai. Pedro Laruma, sem editor. Bora queimar colchão, pô. Tem que queimar colchão, aquele editor é muito massa. Esta coriza, hérnia de hiato, tenho visto. Vale a pena dar uma olhada. Massa, valeu. Já agora, o Waldorf, já vi, claro, o Waldorf. Meu filho é expert no assunto. Acho interessante o Waldorf. Prefiro mais Montessori, mas eu acho que as duas são muito interessantes. E eu acho que a gente tem que aprender as duas, combinar. E fazer diferente, entendeu? Não seguir ao pé da letra, nenhuma das duas exatamente, e simplesmente combinar e fazer diferente. O YouTube vai acabar, fiquem ligados. Antroposofia, sim, o Steiner, né? O Steiner. O Waldorf tem uma pegada. O Steiner tem uma coisa, uma pegada um pouco espiritual, né? Interessante. Um pouco espiritual. Já cheguei, dei like. Combinatividade didática, é. Estuda tudo. Muito custo e pouca gente usando. A experiência do usuário, caralho, vai tirar, bicho. Não acredito. 49 pessoas, 50 pra gente começar? Começa que eu vou trabalhar. Meu cunhado, sou contigo, Santa Maria. Quem é? Estudar as metodologias e aplicar para a individualidade da criança. Perfeito. 50 pessoas, beleza. Dá para a gente começar. Ó, hoje, eu, a galera também que vê gravado, tô ligado que avança para esperar mostrar a capa, né? Revista Crescer. Revista muito legal também. Todas as revistas estão muito boas, já falei isso, né? Ultimamente tenho visto as revistas. Essa desse mês, 11 motivos para seu filho brincar muito. E não é nessa matéria de capa que eu vou analisar, posso até depois falar dela também, mas é uma matéria aqui, ó. O bom da bagunça. Isso muito me atrai, né? Eu sou bagunceiro e professor da bagunça. E aí, algumas coisas interessantes, né? A gente. Eles colocaram aqui, entre aspas, uma frase. Tudo em seu devido lugar. É, né? Uma frase que. A gente, pai, fala muito sem querer. Não, coloca tudo no seu devido lugar. Qual é o devido lugar? Quem define o devido lugar? Se você tá no quarto da criança, pega os brinquedos dela, Você que define qual define o lugar? É legal pensar isso, né? Ou ela não podia participar também, né? E aí, o que ele fala aqui é que, na busca por manter as coisas sob controle, talvez tenhamos ido longe demais. Núcleo que cria agora que eu tô fazendo, eu gravei a semana passada, eu falei um pouco da história da infância e como a gente foi de um extremo de subproteção, que a criança, a Idade Média, moderna, até no começo da contemporânea, até poucos séculos atrás, um século atrás, era subprotegida. Só que o problema é que a gente foi longe demais, foi para outro espectro da superproteção. Como dizia Aristóteles, os extremos são vícios, cortos extremos. As pessoas, porque não querem o 8, correm para o 80. Não, não, o 8 não presta, vou para 80. Ou o contrário, né? Então, e ambientes ultralimpos e perfeitamente ordenados acaba não permitem que as oportunidades de desenvolvimento trazidas por um pouco de caos apareçam. Um pouco de caos. Aí sim, um pouco de caos é importante. Aí uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, que os bagunceiros têm mais facilidade para aprender. E aí, antes de ter vontade de dar uma bronca no seu filho, porque ele revirou tudo, olhe a situação por outro prisma. Na verdade, ele está à vontade para coletar informações sobre o ambiente que o cerca, e isso é fundamental para o aprendizado. Ah, mas tem uns problemas e tal, tem uns problemas, mas é sempre uma balança de o quanto de aprendizado, de desenvolvimento versus as consequências não tão positivas, né? Aí aqui, ó, mamãe falando que a filha tem paixão em mexer em gavetas, de roupas, armário de cozinha, ela já nem liga mais. Vejo como ela fica feliz e não consigo resistir. Isso eu penso muito, né? Putz, eu sempre boto na balança a felicidade dela versus depois ter que arrumar, ou sei lá. Muitas vezes ela mesma arruma. Se você tornar o ato de arrumar depois um jogo parte da brincadeira, ela mesma arruma. Não arruma tão perfeito, mas arruma. A intenção de estar ajudando a organizar, para mim, já é suficiente. E aí eu ajudo um pouquinho, o Dani ajuda um pouquinho, a babá ajuda um pouquinho, mas só em ela estar participando da arrumação já mostra o comprometimento dela em. E aí, claro, tem que ver alguns itens, questão de segurança e tal. Vê que louco. Uma pesquisa com 2 mil pais, 57% admitiram que preferiam ver os filhos brincando com o iPad do que com a caixa de tintas, para não haver sujeira e por ser mais prático. Eu estou no outro % que, para ela não ficar toda hora em celular, o celular realmente é muito atrativo e tem muita coisa legal e não tem por que não ter acesso aos desenhos e joguinhos, mas eu uso a tinta exatamente como estratégia para dispersar do celular. Para criança, a casa é um grande laboratório de experimentação. Casa é um grande laboratório de experimentação. Eu me mudei de apartamento para casa para isso, porque uma casa que seja metade do tamanho de um apartamento, ela tem, mesmo tendo metade do tamanho do apartamento, ela normalmente tem o dobro de oportunidades de experimentação, porque toda casa tem sempre um quintalzinho atrás, tem uma lateralzinha, tem um negócio na frente, entendeu? E aí cria novos ambientes de experimentação. Fiz um quarto especial de brincadeiras, e aí, quando é possível, um quarto especial de brincadeiras, mas quando não é possível, você pode determinar um horário, um tal horário, em um dos cômodos. Da hora que a criança acorda até a hora da escola, liberado geral, caos total e toca o terror, né? Colaborar para ajeitar também o ambiente. Aí alguns detalhes, né, também. Se você percebe que a criança está perdendo os brinquedos, não sabe onde está mais nada, aí o caos realmente está começando a prejudicar, né? Mas aí, e aí, se o caos estiver começando a prejudicar, novamente, não é porque está começando a prejudicar que você vai para o extremo oposto e agora é controle total. Agora, pronto. Eu deixei bagunçar. Mas olha o que aconteceu? Perdeu um brinquedo caro e encontra mais. Agora vai ser controle total. Não. Aí você suaviza um pouco a liberação do caos e não vai para o extremo controle. Se o caos está demais, você diminui em 10% o caos. Continua demais, diminui em 5%. E não vai para o extremo oposto. Eu vejo muitas vezes a gente sem querer, né? Eu sem querer me vejo de vez em quando. Eu adoro me auto-observar essas coisas. Putz, eu tô pra... Tânia chamava de efeito pêndulo, né? Quando você aqui aí vai para outro lado e quando você vai para o extremo oposto, acaba voltando de volta, sabe? Não fica bem posicionado, né? De vez em quando tá caótico, mas você sabe onde tá as paradas, né? Então, o que mais? A gente. Opa, cafezinho, cafezinho. Cafezinho. No fim das contas, a palavra que sempre volta para mim, que eu tenho falado muito no Clique Crítico, tenho colocado muito nas aulas, é respeito, né? Quando você tem, como adulto, como pai, tem uma regra de organização, um padrão de organização, e você tenta impor o seu método, o seu jeito para a criança, você está desrespeitando ela. Ah, não, mas tem criança tem que ter limite. Aí, essa história do criança tem que ter limite veio desculpa para desrespeitar as crianças. É a minha visão, tá? Em função do exagero. É a mesma coisa querer impor o seu jeito de organizar, é a mesma coisa de. Criança vai desenhar e você manda, diz o que tem que desenhar. Porra, é desrespeito, né? Enfim. A regra para o convívio harmonioso é entender que cada um tem a sua maneira de lidar com a vida e com a organização. Nossos filhos não são nossos de verdade. Eles são deles. A gente tem a custódia durante os 18 anos, mas eles são deles. Eles não são a réplica da gente, eles são eles. Eles têm influências, têm comportamentos genéticos e modelados, né? Mas eles são eles e podem ter uma visão de organização diferente. Aqui tem uma entrevista com um cara que eu li o um livro dele, tem na minha. É o um livro que fica no meu escritório bagunçado. Tem outro escritório bagunçado aqui. Aí tem o um livro dele assim na capa que tem escrito Messi, como o caos pode. Esse cara aqui. Nem sei se lançou no Brasil o livro dele, mas deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, vai. E rola outras discussões aqui. Também. É você que gerencia o seu Instagram? Ambos. Tem equipe minha e tem eu. De vez em quando eu posto, de vez em quando minha equipe posta, de vez em quando eu respondo. Faz a matéria depois. Que matéria? Quando acabar o RC7, a gente vai continuar vendo esses streams diários. São bárbaros. Sim, esses streams são independentes da turma. Os streams são uma coisa que eu faço. Minha meta era fazer 100, nem sei quantos eu tô. Mas, enfim. Eu, ó, já anunciando, pessoal, vai ter uma pausa nas minhas lives diárias, porque eu vou para Portugal e então assim um dia de ida, um dia de volta mais ou menos, e vai ser bem corrido lá, então eu vou passar uma semaninha aí sem fazer as lives. Uma casa sem bagunça e com criança na casa feliz. Culpada. Culpada o quê, Evelyn? De vez em quando eu falo do negócio de pais, eu fico meio preocupado assim de falar coisas que os pais, eita, eu faço exatamente isso, eu me sinto culpada. E a minha sugestão é trocar o sentimento de culpa pelo sentimento de gratidão de estar se abrindo a essa nova forma, a essa nova possibilidade, estar tendo acesso a ouvir uma nova visão que de repente pode fazer sentido para você, porque o que eu falo não é verdade. O que eu falo é a minha visão. Você tem que receber isso e, se fizer sentido, você busca se ajustar a essa visão. Então, troque a culpa por gratidão de estar se abrindo a isso, sabe? O meio termo é o equilíbrio. Algumas coisas, Edinho, eu sou contra o meio termo. Algumas coisas eu sou a favor, mas eu não acho que o meio termo, o meio termo é a solução padrão para tudo. Porque a gente entra nesse também, não, o bom é o meio termo. Não. De vez em quando o bom não é o meio termo. O bom não existe apenas extremo esquerdo, extremo direito e meio termo. Existe um pouquinho aqui, aqui, aqui, aqui, existe aqui. Existem. Você também pode buscar um caminho, uma visão que seja desequilibrada para um lado, mas não significa no extremo. Eu prezo a minha visão. Se fosse criar uma régua de caos e ordem, a minha opinião, o meu lugar de posicionar o meu peão seria desequilibrado para o lado do caos, mas não no extremo caos. Aí é um ajuste que cada um faz. A virtude está no meio. Aristóteles também fala isso, mas eu discordo um pouco deles. Acho que de vez em quando tem que ter um. Por mim, o quarto do meu filho seria mais organizado. Muito legal essa matéria. Extrapolar um pouco. O ambiente de trabalho, um pouco de caos. Perfeito, meu filho. Organização física não tem correlação com organização mental? Eu acho que tem, mas caos físico também tem correlação com caos mental. E o caos é importante. O caos é a combinatividade das coisas. A extrema ordenação mental te leva à extrema lógica. Quem viu o Reaprendizagem Criativa, eu tenho um módulo, um box lógico, só sobre essa obsessão da gente pela lógica e como isso atrapalha a criatividade. Meu marido sempre diz: organização é essencial para o sucesso. E o caos também. E aí? A questão é. Novamente, se você posiciona no extremo da organização, é perigoso. Você posiciona no meio, ok. Eu sempre desconfio que o meio pode estar sendo medíocre. Pode estar sendo o meio, mas não quer, não é uma regra. Então eu prefiro um desequilíbriozinho. Acho que o desequilíbrio torna as coisas únicas quando tem um desequilíbrio para um lado. É uma percepção individual. Perfeito, Michele. Eu entro na bagunça de me ver. Celular é muito fácil, é. Lugar é onde dá para achar sem perder muito tempo. Perfeito. É isso aí. Esse é o lugar. Devido lugar. Tem um pouco de comodismo, falta de criatividade, sim. Eu falo muito que o primeiro passo para criar crianças criativas é ser um adulto criativo por dois motivos. Primeiro, para dar o um exemplo, você ser criativo nos seus problemas, na sua vida como adulto, a criança está vendo. E segundo, para lidar com a criança requer criatividade, para propor coisas novas, para entrar na onda, para imaginar junto. As crianças se divertem mais com coisas da casa, claro. A criança se diverte com qualquer coisa. Ó, um dos brinquedos que a sereia mais gosta, vou mostrar qual é. Não encontrei, porque tá tudo bagunçado. Não, acho que talvez ela tenha subido. É uma sobra de uma embalagem, um negócio meio de. Um negócio fofinho que veio pra num presente, pra não machucar, sabe? Enfim, ela adora, ela bota na cabeça um negócio assim. Minha bagunça costuma me atrapalhar. É, a minha bagunça me atrapalha um pouco. Eu gostaria de ser 10% menos bagunçado do que eu sou, 20%, mas não mais que isso também. Ambientes caóticos, sim, perfeito. É importante. O caos é muito lindo. Eu fui, dentro da pedagogia do meu pai, que eu chamo pedagogia do exagero, ele levou para o extremo caos, né? Quem decide o brinquedo é quem está brincando, é. Eu acho que é sempre a gente tem a tendência de ir para o extremo oposto, uma coisa meio de maniqueísmo, né? De bem ou mal, de diabo ou Deus, né? Então, o diabo é Deus. Brinquedo não é coisa de Deus, não, não. Moro em casa também, excepcional, é. É um esforço da família, moro em apartamento próprio. Like já tá dado hoje. Cadê os likes, galera? Porra, 110 pessoas, 77 likes. Adequei a casa para minha filha. Ela é a casa mais para adulto. Perfeito, Cláudia Beira. Eu fiz também no quarto da neném. Deixa a bagunça, mas nesse momento tem uma bagunça rolando. Vamos arrumar. Sou bom em foco, hein, Murilo? Eu guardo tudo que acho que pode ser usado depois para criar algo. Causa é vital, né? Não estava devido. Cadê o high stakes? Está aqui no cafezinho. Não existe organização sem caos. Meu filho bagunça e depois nós brincamos na hora de arrumar. Ótimo. É um cafezinho com TCM, parece, com manteiga ghi. Os pais acabam dando menos afeto em prol da regra? Talvez, algumas vezes sim, eu acho. Não tenho filhos. Viver fora da caixa, que massa. Batizar uma princesa de John Clay. Sentir o cheiro do café. Quando a criança faz a lição e erra, não podemos corrigir. Estamos respeitando ela, pois tem o direito de errar. Lindo, Júlio. Concordo 100%. Meu quarto é mais bagunçado que o quarto da Nenê. Isso aqui é uma espinha, velho. Entre 8 e 80 tem mais 7 e 1 números. É isso aí. Café Steaks, é isso aqui. Até os 70 a criança está formando corpo etérico. Nunca vi essa palavra. O que é etérico? Corpo etérico. Não conheço essa palavra não, Giuseppe. Bonita. Assunto bom é sobre a lei da atração. Sim. Golf posso conseguir de Portugal. Limite é igual comodismo. Falou tudo, é. Trocar corpo pela gratidão. Deixar minha filha 3 anos brincar com opções analógicas criativas. Mas como fica a exceção dela no mundo digital? Leandro, pode ficar tranquilo que ela vai ter inserção no mundo digital. É impossível não ter inserção no mundo digital. Então, assim, relaxa que vai acontecer. Não tem problema essa noia de, ah, não, mas a menina de fulano, ela com 2 anos, ela já navega no YouTube, escolhe o que ela quer e ela sobe notificação do WhatsApp e a minha filha não sabe nem qual é o ícone do YouTube. Tudo bem. Bem, pode ter certeza que a sua filha, até os 7 anos, vai saber qual é o ícone do YouTube, entendeu? Então, não vai fazer diferença aos 18 anos se ela descobrir o ícone do YouTube aos 2 ou aos 5 ou aos 7, entendeu? A gente muitas vezes tem uma nóia assim. Na escola, Waldorf, o ritmo até os 7 anos deve vir de fora da criança. É, eu acho muito massa. A escola Waldorf tem umas visões assim, uma visão um pouco mística, posso dizer, Giuseppe? Mística no sentido bom, né? Essa coisa aí, ó. O ritmo deve vir do fora da criança, como as plantas dependem do sol. Deixa a bagunça nesse momento. Tem uma bagunça rolando. A DQ é quase pra minha filha. Massa. Sou especialista na área de errar. Deus e o diabo manifestado pro cara ser humano a partir de suas escolhas. Quando você deixa seu filho solto e quando está na casa de parentes, tios, avós, eles querem controlar. Qual a sua postura nessa situação? Cara, a vida toda, primeiro, eu estou em constante conversa com as pessoas ao meu redor sobre a minha visão em relação à criança. Então, eu diria que se na casa, vamos supor, de um tio, de uma tia, de uma avó, a régua da bagunça é aqui, indo para o extremo da ordem, e a minha regra é aqui, desequilibrada para o lado do caos, quando tá na casa da tia, o negócio talvez fica no meio. Entendeu? Ou seja, cada força puxa para um lado e a gente cede, respeitando também a casa do outro e tal, mas não cede para o outro extremo. É incrível a criatividade, Júlio falando aqui, quando deixa explorar. É incrível quando a gente confia, né? Minha filha, um dia desse, subiu aqui na escada da beliche, aquela escada bem vertical, né? Claro que eu fico atrás e tal, mas se você quer apostar, você acha que ela vai consegue subir sozinha? Uma criança de 2 anos, não é minha filha não, uma criança de 2 anos. Você acha que ela consegue subir sozinha numa escada vertical, aquela escada que sobe assim do beliche, tentando durante 5 minutos? Eu apostaria que não, com força. E você descobre que na primeira tentativa você fica atrás, ela dá uma quedinha, na segunda ela consegue. Ou na terceira, é incrível. Você faz, caralho, a velocidade com que ela roda o ciclo de aprendizagem, sabe? Livro sobre o caos e porta para o sucesso? Esse livro aqui, desse cara. Tim Harford. Tim Harford. O nome do livro é Messi, Messy. Não sei se tem em português. Eu tenho esse livro em inglês. É sobre isso. E aqui na revista Crescer da Semana fala sobre isso. Etéreo vem do éter, a nossa essência. Entre 8 e 80 infinitos números. É verdade, Ângelo. Tem 71 números inteiros, né? Mas tem infinitos números. É verdade. Legal pensar assim. Tem infinitos números, é. Se compensar nos números reais e racionais, sei lá, é o nome lá. Banho no escuro. Que delícia, banho no escuro, hein? Moro na casa da sogra. Cheio de gente e tal. Assino você fazendo hashtags café. O que tem nesse café, menino? Manteiga ghee e TCM. Obrigado, RC7, Danilo. Que massa, eu estava bloqueando ele, agora tá bacana. Bagunça lá em casa, tá normal. Depois ele arruma se quiser, é bem mais fácil. Ele está mudando. E engraçado, né? Pra gente mudar nossos filhos, a gente tem que mudar a gente primeiro. A gente tem que primeiro se desapegar de algumas regras, alguns bloqueios que a gente tem. Por isso que, assim, quem faz o RC7 já muda muito a forma de criar os filhos. O que crie é um advanced, né? Cantinho da caixa. Ontem, ó, dica, vai no mercado, pega umas caixas. Sempre tem umas caixas sobrando. Eu fui no Pão de Açúcar final de semana, trouxe duas caixas para ela. Ela adora as caixas. As caixas de graça. Quem tá no Moving App? Eu fiz Moving App. Isso é champa. A obrigação dos pais é conduzir mais a criança, deixar ela viver ou modelar a vida dos filhos. Grande Luvius, eu acho que é deixar mais viver. Deixar mais viver. E deixar o filho decidir o que ele quer modelar. Você se coloca como modelo de várias coisas, mas ele que vai escolher o que ele quer modelar, né? Então, RC muda tudo na vida. A vida fica melhor para o RC. Valeu, Porfírio. É nóis. Obrigado pela presença constante aí. Você tá em todas também. Banho no escuro parece uma coisa meio amedrontadora. É, pois é. Mas a gente... É engraçado que a minha filha, ela tem zero medo do escuro. Por quê? Porque eu nunca, ao desligar a luz, fiquei fazendo... Não fico fazendo, entendeu? A gente brinca de monstro, de bruxa, brinca no claro, no claro. Porque o escuro, realmente, ele já é assustador. E se você ainda cria susto no escuro, né? Tiago Câmara acordou às 7 para nós aqui. Ó, a galera perguntou do RC7 aqui, o meu curso de criatividade, turma 8. O que é RC7, Rodolfo? Reaprendizagem criativa, turma 7. A turma 8 vai rolar no feriado de 2 de novembro. Vai ser uma turma intensiva. A gente fez no carnaval e foi um sucesso. É uma opção para quem quer fazer o curso numa lapada só. Quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, 2 de novembro. 2, 3, 4, 5, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 horas por dia você tem que reservar. Então, a gente na última turma durou 5 semanas. Agora, aí a turma intensiva é espremido. Cada dia tem aula ao vivo comigo, mais aulas gravadas. Aninha dando tchau aqui, já são 7h45, então tchau. Tchau, galera. Cheiro, até amanhã.